Rádio Gravações. Ela me abandonou, me deixando na sarjeta. Oh, mulher maldosa, que virou a minha cabeça. Amigo dono do bar, me faz só mais um favor. Me traz uma cerveja, que hoje eu não saio dessa mesa. Ela não quis saber de mim, desfez o meu amor. Agora eu vou beber pra esquecer esse amor. Eu te amo e nunca se esqueça. Que virou a minha cabeça. Amigo dono do bar, me faz só mais um favor. Me traz uma cerveja, que hoje eu não saio dessa mesa. Ela não quis saber de mim, desfez do meu amor. Agora eu vou beber pra esquecer esse amor. Mas volta, volta que eu te quero, amor. Essa saudade que você deixou está rasgando o meu peito. Mas volta, volta que eu te quero, amor. Essa saudade que você deixou está mexendo com minha cabeça. Mexendo com minha cabeça.